sua da fábrica. Tava todo planejado, ensaiei mais de mil vezes pra não dar errado. Discurso na ponta da língua, montei todo o cenário pra uma despedida. Mas o meu plano foi por água abaixo. Seu batom vermelho é o meu ponto fraco. Não existi, inevitavelmente eu recaí. A recaída virou Netflix, me derrumar as fotos agarrado em frente ao espelho. Era pra ser a última recaída. Quando escapuliu, eu te amo, vida. Da recaída virou Netflix, me derrumar as fotos agarrado em frente ao espelho. Era pra ser a última recaída. Fomos a surpresa no churrasco da família. Cadê meu parceiro Alisson Lima? Ensaiei mais de mil vezes pra não dar errado. Discurso na ponta da língua, montei todo o cenário pra uma despedida. Mas o meu plano foi por água abaixo. Seu batom vermelho é o meu ponto fraco. Não existi, inevitavelmente eu recaí. A recaída virou Netflix, me derruma as fotos agarrado em frente ao espelho. Era pra ser a última recaída. Quando escapuliu, eu te amo, vida. E a recaída virou Netflix, me derruma as fotos agarrado em frente ao espelho. Era pra ser a última recaída. Fomos a surpresa no churrasco da família. E a recaída virou Netflix, me derruma as fotos agarrado em frente ao espelho. Era pra ser a última recaída. Quando escapuliu, eu te amo, vida. A recaída virou Netflix, me derruma as fotos agarrado em frente ao espelho.